Isaías 64, versículos de 4 até 8. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esse Deus, 64, de 4 até 8. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Por que esconde de nós o rosto e nos consomes? Por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Amém? Até aqui, igreja, no nome do Senhor Jesus. Isaías, profeta Isaías, literalmente significa a palavra Isaías, Yahvé deu salvação. Isso significa a palavra Isaías. Irmãos, o contexto que vivia Isaías era um contexto de problemas internos, confusões, esfriamento espiritual. O povo literalmente estava enfermo. Abandonaram o Deus vivo e o Deus poderoso. Então, o que o Isaías queria nos mostrar e quer nos mostrar com esta palavra? O que o Senhor quer nos revelar nessa noite? O primeiro grande ensinamento dessa noite, quando ele diz assim, nem olhos viram, e Paulo também escreve isso em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será que nós decoramos esses versículos? Amém? Vamos repetir juntos? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O primeiro ensinamento, Isaías nos revela a grandiosidade do nosso Deus, nessas palavras. Era isso que o Isaías profetizava e falava para aquele povo. Povo, acorda, para, vocês estão dormindo o sono da morte, se arrependam dos seus pecados e voltem para o caminho do Senhor. Esse Isaías clamava, eu creio que ele gritava aos quatro cantos para que aquele povo se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. E nós temos visto isto hoje. Amém, igreja? Nós temos visto isto como igreja. Eu, irmãos, duas, três semanas atrás, como é bom ver com os olhos o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? E o que tem feito aqui no meio de vocês. E o que está fazendo lá em Canguçu. E o que está fazendo aonde nós vemos e vamos. Nós literalmente enxergamos aquilo que os outros não enxergam. O Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. Aleluia! Eu estava, irmãos, para ver como Deus trabalha de forma maravilhosa em nossas vidas. Nós estamos indo pregando, pastor Paulo, no interior de Canguçu também, uns 30 quilômetros na colônia. E muitos aqui que são da colônia sabem quão difícil é levar o evangelho em alguns lugares. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus tem nos dado sabedoria e tem ido abrindo, literalmente, novos horizontes que a gente nem espera e vê o que está acontecendo. Literalmente, nós estamos vendo isso. Estava indo e está indo uma menina, pastor Paulo, em torno de uma moça já de uns 26 anos de idade, e ela mora no interior, e começou a participar conosco em Canguçu. Irmãos, assim, na igreja dos outros, sempre dá um nervosinho maior. Mas isso é bom, aleluia. A gente fica na total dependência do Espírito Santo. Aleluia. E nós, pastor Paulo, estávamos... E essa moça começou a participar conosco e mora a 30 quilômetros de Canguçu. E um dia, há duas semanas atrás, ela veio literalmente em lágrimas falar comigo e disse assim, pastor Cláudio, tu nem sabe o que aconteceu comigo. O que foi, minha irmã? Segundo, terceiro culto que ela estava indo lá. Essa semana, eu levei uma surra da minha mãe e do meu irmão mais velho. Sabe por quê? Porque estou indo na igreja de vocês. Talvez muito agora eu possa estar se dizendo assim, mas que pais malvados. Não, irmãos. Pais que não conhecem o evangelho, que não conhecem a palavra, literalmente são religiosos, que não conheceram, não tiveram oportunidade ainda, como essa menina, que quando ouviu o evangelho, não deixou de ir mais. E ela apanhou uma moça de 26 anos de idade, apanhada os pais, porque está indo uma igreja avivada, onde ouviu o evangelho, e onde a palavra transformou, impactou a vida dela, onde recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e onde está congregando conosco hoje. Semana passada nós tivemos culto lá perto da casa dela. Depois do culto eu senti do Espírito Santo assim, vai visitar a família. Estavam uns irmãos comigo no carro, um irmãozinho mais reforçado, e eu digo assim, irmão, qualquer coisa é contigo. Aleluia! Qualquer coisa é contigo, meu irmão. Ele arregaçou, abriu aquele olhão assim, pastor. Não, irmão, está na bênção. Se tem direção do Espírito Santo, diz para o teu irmão do teu lado, vai lá e faz. Se tem direção do Espírito Santo, vai lá e faz. Aleluia. Por isso que o nosso Deus é grandioso. Por isso que o profeta Isaías aqui fala, grandioso é o nosso Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que que ele faz? Vai, pela fé. Exerce a fé, meu irmão. Ou é isso que Deus manda nós fazer. Toca no teu irmão aí, vê se não está dormindo ainda. Oh, glória a Deus. Não está dormindo ainda, meu irmão. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Esse Deus é bom. Amém? Irmãos, aí, depois do culto, fomos na casa, pastor Paulo. Eu tenho que olhar um relógio para nós não ir muito avançar. Bom, amanhã recém é quinta-feira ou quarta, né? Está na benção. Amém. Irmãos, fomos na casa dessa família. Bom, vocês imaginam uma casa no interior. Quando nós entramos nessa casa, Paulo, tu já sentia os espíritos se moverem lá dentro? Não é o Espírito Santo, irmãos. Amém? Os espíritos se moverem lá dentro. A mulher levou 15 minutos, ou um pouco mais, para sair de dentro do quarto dela e vir nos atender. Eu digo, está tudo preparado. Aleluia, oh glória a Deus. Tudo preparado. Ali, esse Espírito Santo é maravilhoso, né, irmãos? Por isso que nós servimos Ele com tanta alegria. E sai a mulher de lá. Da minha idade, a mulher, quando ela veio nos receber, com aquela cara fechada e amarrada, irmãos, eu já fui ao encontro dela, disse, minha irmã, eu vim para te abençoar hoje. Opa, já mudou, já começou a mudar a história. Toda enferma, parecia uma mulher, dos seus, com 50 anos, parecia que tinha uns 70. Enfermidade do alto da cabeça, à planta dos pés. E eu digo, eu quero orar contigo para te abençoar, tu e a tua casa. E assim nós iniciamos aquela conversa. Vamos resumir aqui. Acabamos orando, aquela mulher acabou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E sabe o que ela disse? Pastor, a semana que vem eu estou na igreja. Oh, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Hoje é muito bom o nosso Deus. A grandiosidade do nosso Deus. O primeiro ensino desta noite. Aquele povo não percebeu. Os seus ouvidos não estavam abertos. e os seus olhos estavam cegos na época do Isaías. Graças a Deus, diz para o teu irmão, teus ouvidos estão abertos. E teus olhos estão abertos. E melhor que isso, teu coração está aberto. Oh, glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é tão bom. Irmãos, Deus é tão grande que nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, Ele se manifesta com tanto poder. Amém? Pastor Paulo, eu estava terminando o culto em Canguçu, quando uma menininha de 5 anos de idade terminou o culto, se aproximou do altar e disse assim, pastor, eu vim te dar um presente. Oh, glória a Deus, 5 anos de idade. 5 aninhos de idade, eu vim te dar um presente. E ela me deu uma folha de ofício desenhado, toda a sua família. Imagina quem estava no meio da família junto. Diz para o teu irmão, o pastor. Oh, glória a Deus, aleluia. Ganhei a semana toda, irmãos. Aquela menininha de 5 anos honrou o pastor. Deus fala através das criancinhas ou não fala, irmãos? Amém? Está vendo a grandiosidade do nosso Deus, meu irmão? Como nos ama e como Ele quer ver a família abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro quando nós morávamos ainda em Canguçu. Pastor Paulo, naquela nossa rua lá, que nós descíamos do colégio todas as semanas, eu, o pastor Paulo e o Rubens, pastor Paulo era o terceiro, nós somos 4 irmãos, e um dia eu lembro, acho que eu já contei aqui, ou alguns irmãos já sabem, que nós somos da época do modelo A. Quem é que sabe da época do modelo? Quem é da época do modelo A aí? Ô, glória, eu sou, irmãos, aleluia. O pastor Paulo lembra disso ainda hoje. Um dia nós pegamos carona, e lá é uma descida muito forte, e o modelo A, para parar e frear, irmãos, era uma dificuldade, você sabe disso. Nós, eu mais velho, consegui subir, o pastor Paulo não conseguiu. Ficou para trás. Irmãos, aquele peso eu carreguei no coração muitos anos, deixei meu irmão para trás. Aquele peso eu carreguei no coração muitos anos. Eu cheguei em casa de modelo A, e ele atrás de modelo P, irmãos, chorando. Então, irmãos, a grandiosidade do nosso Deus também passa em honrarmos aos nossos irmãos. Quantos estão perto de nós e nós deixamos para trás? Quantos vizinhos nós deixamos para trás? Quantos familiares nós deixamos para trás que não levamos o Evangelho? Que Deus está nos mandando, fala, fala, fala. Quem convence é o Espírito Santo de Deus? Quantos nós deixamos para trás? Isso é uma reflexão para nós como igreja. Tantos Deus nos coloca todos os dias na nossa vida para falar do Evangelho, para buscar mais uma alma e mais uma ser salva. Amém? Quantos nós deixamos para trás? Graças a Deus. Que isso está resolvido e perdoado, viu, irmão? Aleluia! Oh, glória! Esse Deus é maravilhoso. Nessa nossa rua hoje, 13 igrejas evangélicas já tem. Oh, glória a Deus! Vamos converter aquela cidade, como vamos converter esta cidade todinha para Jesus. É isso que Deus espera de nós. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso. A grandiosidade do nosso Deus, o profeta Isaías falava aqui. O segundo grande ensino dessa noite, irmãos, também está no versículo 4, e ele diz assim, o pai trabalha para quem, irmãos? Pros fiéis, e vai ao encontro dos fiéis. O 4 diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E mais, olha o 5, início do 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Então quer dizer que Deus trabalha para quem, irmãos? Diz para o teu irmão. Para os filhos. Para os filhos. Sai e ainda vai ao encontro dos filhos. Cadê os pais aqui? Ou quanto pai tem aqui, né? Para quem tu trabalha, meu irmão? Para quem vai ser a herança tua? Hã? Oh, glória a Deus. Amém? Vai ser para os filhos, sem dúvida. Agora, tem que ser filho. talvez muito entre nós, muitos têm talvez entre nós, ou nenhum, que ainda não é filho. Ou, então essa é a noite de se tornar filho de Deus. Amém? Todos nós nascemos criatura. Mas só nos tornamos filhos quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Amém? Então o Pai trabalha pros filhos e vai ao encontro dos filhos. Interessante, né? Quando nós falamos em Pai, é o nosso Deusão querido. Amém? Lembra o quê? O Pai da humanidade. Também lembra quem? A Abraão, que é o pai da fé. Você sabia que tem outro pai? Diz para o teu irmão, tem mesmo, João 8,44. Quem é esse pai? O pai da mentira. É verdade, tem outro pai. Esse que nos tenta todos os dias. Diz para o teu irmão, ainda bem que ele não vai conseguir com nós, não. Oh, glória a Deus, o pai da mentira. Então precisamos vigiar, que é Satanás. Temos que vigiar como igreja para sermos mais do que vencedores. Irmãos, segundo grande ensinamento, então, que o Pai trabalha para os fiéis. E ainda vai ao encontro dos fiéis. Que alegria! Quem deu o primeiro passo de fidelidade, irmãos? E sempre dá. Quando diz lá em João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. O que que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quem deu o primeiro passo de amor em nossa direção? Deus. Então agora é com nós. Agora os demais passos é com nós. Vamos evangelizar e vamos buscar essas almas para Jesus. Aleluia! Terceiro grande ensinamento dessa noite, igreja. É que o pecado faz a separação entre nós e Deus. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Ainda bem que o pecado agora não faz mais parte da vida do crente. Amém? Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, 64, 7b diz assim: por que escondes de nós o rosto e nos consome? Por quê? Por causa das nossas iniquidades. Por que Deus muitas vezes não responde? Muitos já me procuraram, dizem, pastor, eu oro, parece que Deus não me ouve. É, e não ouve mesmo. Quando está em pecado, não ouve mesmo. Não ouve e não vai atender mesmo. Literalmente, ele esconde o rosto. Amém? Agora, ainda bem que tem uma solução, diz para o teu irmão. 1 João 1:9. Ainda bem que tem solução. 1 João 1:9. O que que diz lá? Sarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Salvos, oh glória a Deus, mas tem que confessar, aleluia, diariamente precisamos fazer isso para estarmos limpos perante o Pai. Eu estava lendo, pastor Paulo, que um menino e um pai foram passear no campo, e de repente o menino disse para o pai assim, pai, tem uma pedra lá em cima, eu vou lá rolar ela, e o pai disse, vai filho, era uma pedra muito grande, vai lá rolar a pedra. E o filho foi, empurrava, e puxava, e fazia alavanca, e fazia todos os esforços para que aquela pedra fosse rolada. E não conseguiu. E o pai observava. E o filho cansou de tanto empurrar e puxar, e fazer alavanca para ver se aquela pedra se mexia. E nada. Foi que o filho desistiu. E o pai perguntou para ele, filho, já usasse todos os recursos? E o filho respondeu, já, pai. Usei todos os recursos, pai, não consegui mover a pedra. O que que o pai disse para ele? Não, filho. Ainda não usasse todos os recursos, não. Ainda não pedisse a minha ajuda. Irmãos, quantas vezes nós queremos rolar pedra, puxar pedra, dificuldades, problemas que se levantam e nós queremos resolver por conta própria. Não pedimos a ajuda do Pai, do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos pedir a ajuda do Pai, do Espírito Santo. Ele se move, Ele é o maior interessado em nos abençoar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse Deus é maravilhoso. Qual foi o primeiro ensino, igreja? A grandiosidade do nosso Deus. O profeta Isaías estava mostrando hoje. Irmãos, Hebreus 13, mudou alguma coisa? Diz, mudou alguma coisa? Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente e sempre? Então mudou alguma coisa? Nada. O que mudou? Talvez que o povo está buscando menos, ou alguns não estão nem buscando. Então aí se afundam nos pecados, nas dificuldades, nos problemas, porque não buscam ao Senhor. O profeta Isaías berrava, clamava, mas graças a Deus que ele disse, ainda bem que restou um remanescente fiel. Oh, glória a Deus, amém? Qual foi o segundo grande ensinamento que nós vimos nesta noite, igreja? O Pai trabalha para aqueles que são fiéis e vai em encontro daqueles que são fiéis. Aleluia! Terceiro grande ensinamento, o pecado faz a separação entre nós e Deus. Deus esconde de nós o seu rosto por causa das nossas iniquidades. Amém? Então precisamos vigiar para não cairmos em tentação, igreja. Amém? Sei que o Senhor está trabalhando no teu coração e tu está prestando bastante atenção. Então, igreja, quando o profeta diz assim, quarto grande ensinamento, o que que então Deus espera dos seus filhos? Diz para o teu irmão, a reconciliação. O quarto ensinamento, Deus espera dos seus filhos a reconciliação. Ele diz assim, 64:8, mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Então o Pai espera reconciliação. Eu estava, pastor Paulo, em casa essa semana que passou, quando de repente chegou um colega meu, nós trabalhamos 5 anos juntos, e durante esses 5 anos eu falava do Evangelho, eu falava da palavra, e ministrava sobre a vida dele, mas ele entrava no ouvido e saía no outro. Sabe quem apareceu agora, 3 semanas atrás, lá em casa, no portão? Ele e a sua esposa. A esposa chorando, com uma depressão profunda, espírito de morte, querendo se suicidar. Ele não sabia mais o que fazer, já tinha ido aos médicos, não sabia mais o que fazer, a mulher não queria mais viver, não tinha prazer mais em atender a casa, a família, nada. Uma depressão profunda. E quando eu vejo, ele bate lá na nossa porta lá. Por que que ele bateu na nossa porta? Por que que as pessoas procuram a vocês e a nós, irmãos? Porque ela vê algo diferente em nós, amém? Efésios 3:18, o que que fala lá? O mundo enxerga em 3 dimensões, e nós? Diz para o teu irmão, em 4. Oh, glória a Deus! O cristão enxerga em 4 dimensões, o mundo enxerga em 3. Qual é? Efésios 3:18, pois tu confere na tua Bíblia. Aliás, largura, comprimento e altura, assim enxerga o mundo. E nós? Largura, comprimento, altura e profundidade. Oh, glória a Deus, aleluia! Esse Deus é maravilhoso. Irmãos, e o mundo nos enxerga assim. Eles veem que nós enxergamos algo a mais e nós temos algo a mais que eles não têm. E aquela mulher que entrou lá com espírito de morte, eu atendi em 30 minutos, irmãos, porque eu tinha aqui para a igreja. E uma 30 minutos eu atendi. Quando ela saiu de lá, o marido não conhecia mais ela. O Espírito Santo faz, não é nós, igreja. Nós somos os instrumentos, tu e eu. Aleluia. Por isso que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Já começamos a receber os galardões aqui na terra. E lá em cima, então, a igreja vai ser uma reunião de louvor e adoração. Olha, irmão, isso passa tão rápido, tão rápido. Daqui uns dias nós vamos estar aí na eternidade pulando junto. Aleluia! Irmãos, lembram quando Moisés partiu com o povo para a terra prometida, passaram aqueles 40 anos no deserto, por quê? Porque a iniquidade bateu naquele povo. E nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Aí veio o seu sucessor, Josué. E Deus disse para ele, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo por onde quer que fores, andares. E o Josué pegou a arca da aliança e ia na frente, e atravessou o rio Jordão e as águas também se abriram. E depois ele precisaria vencer a primeira cidade. Qual era a primeira cidade que seria derrotada por eles? Jericó. E Deus chegou no momento e diz, clamem agora, toquem as trombetas. E aquele povo começou a clamar e trocar as trombetas. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus quer que a gente toque as trombetas. Quais são as trombetas hoje? A palavra. Amém? Deus quer que a gente toque as trombetas. Fala, fala, igreja. Aleluia, e não te cales. Prepara aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a palavra, para herdar a vida eterna. E foi uma vitória. Amém? E aquela cidade, aqueles muros ruíram e caíram por terra. Oh, glória. E todo mundo dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí veio a segunda cidade para eles conquistarem. Barbada. Era tão pequena, vou mandar uma meia dúzia, uns 3.000 homens só, quem sabe. Vai ser Barbada conquistar. Vai a Arca da Aliança na frente lá. Olha, irmãos, onde reside o pecado, não adianta ir Arca de Aliança na frente, não adianta ir 10 pastores na frente, viu? Porque a bênção não chega. Amém? E assim aconteceu. Foram para a segunda cidade. E o que, que aconteceu naquela segunda cidade? Rapaz, foi um ai, ai, ai, ui, ui, ui. Ai, ai, ai, ui, ui, ui. Foi uma derrota total e generalizada para o povo de Israel. Sofreram um vexame, meus irmãos. Por quê? Porque um tal de Acã resolveu pegar alguns despojos, uma capa, um pouco de prata e um pouco de ouro, e esconder na sua tenda. Tinha pecado. E onde habita o pecado? Deus não habita. Diz para o teu irmão, onde habita o pecado? Deus não habita. Aleluia. Isso nos mostra a palavra dessa noite. Quando tem culpa, quando tem pecado, isso nos faz separação entre nós e Deus. O profeta clamava, e falava, e berrava aos quatro cantos para anunciar o evangelho, como a gente faz hoje. Mas o coração do povo estava endurecido. Graças a Deus, irmãos, que hoje pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela graça hoje somos salvos, somos libertos, mas devemos anunciar as boas novas. É isso que Deus espera de nós. Aleluia! O nosso Deus é tão bom e é tão maravilhoso. Oh, glória a Deus! Eu estava com alguns outros exemplos aqui, que eu gosto de contar, principalmente quando o pastor Paulo está envolvido lá da nossa cidade. Nós estávamos, o pastor Paulo ministrou um dia conosco lá, em Canguçu. Foi, acho que, uma das nossas aniversários lá. Aliás, nosso segundo aniversário, recém, né? Vai ser o terceiro agora, em setembro é o terceiro. Igreja, eu lembro, e toda a igreja lembra, quando ele pregava lá, como Deus é grande. E ele dizia, existe um homem aqui dentro da igreja. Como Deus, o Espírito Santo de Deus revela, né? Existe um homem aqui dentro da igreja que está armado e veio para matar uma pessoa. Rapaz, quase escandalizou a igreja. Ficou todo mundo olhando. Tem um homem aqui dentro que está armado e veio para matar um. A igreja toda ficou olhando e não imaginando o que, que era, o que estava acontecendo. Oh, glória a Deus. Apareceu o homem armado aquele dia e ele disse assim: não faz isso. O Espírito Santo está te dizendo, não faz isso. Na outra semana, na terça-feira, não apareceu o homem armado, né? Na outra terça-feira, pastor Paulo, não sei se eu te contei, estava no grupo de familiar, oração na igreja, de noite. Lá pelas 9 horas, bateu na porta lá da igreja uma pessoa e me disse: olha, tem alguém que quer falar contigo lá na rua. Eu digo, amém. Fui lá, um homem que tinha nos visitado, acho que a segunda vez. Preciso falar contigo, pastor. Amém. Pastor Paulo, as coisas de Deus, isso é para honrar os homens de Deus. E quando falam, falam movidos pelo Espírito Santo. Amém? Igreja, preciso falar contigo. Lembra aquilo que aquele pastor falou? E nem sabia o nome do pastor. Falou lá no culto no sábado passado, lembro? Pois é, era eu, estava armado e saí de casa para matar um. Que me devia e ia matar hoje. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus disse, não faz. Então, como é bom ver essa grandiosidade. Como Ele fala no nosso meio e como usa os filhos de Deus como instrumento para glorificar o seu santo nome. Usava os profetas, usa a nós hoje, continua usando pastores, profetas, evangelistas, mestres. E quer nos abençoar poderosamente. Amém? Eu lembro, não sei se está aqui no nosso meio. Pastor, eu vou contar umas historinhas, dá tempo ainda, né? Mais um pouquinho. Eu lembro que um dia a igreja dei carona. Vinha de Jaguarão, não sei quem, talvez alguns de vocês já sabem essa. Vinha de Jaguarão e dei carona para três senhoras. Três senhoras, como era três eu dei, se vinha só uma eu não daria, irmãos. Mas estavam as três paradas na parada do ônibus, eu estava saindo, vamos para onde? Ah, vamos para o lado de Pelotas. Então vão comigo. Duas atrás e uma na frente. E a que sentou na frente, eu já comecei a evangelizar e falar da glória do Senhor e do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Quando eu olho para ela, calada, quieta, nem se movia, e eu disse assim para ela, qual é a igreja que a senhora participa? Ela olhou para mim e disse assim, nenhuma. Eu digo, opa, a coisa vai pegar, nenhuma. E eu continuei falando com as outras duas de trás, e continuei pregando e anunciando, e essa é a nossa função mesmo e tarefa, irmã, igreja, amém? E eu continuei falando, de repente ela olha para mim e diz assim, tu não mexe com eles. Com eles quem, irmãos? Os espíritos. Já toquei no ninho de camotim, irmão. Oh, glória a Deus, já toquei no ninho de camotim. Já começaram a tentar picar, mas se deram mal. Diz para o teu irmão, quem tenta picar um povo de Deus se dá mal. Quem tenta picar o povo de Deus se dá mal, por quê? 1 João 5,18 diz que o maligno não nos toca. Números 23, 23 diz o quê? Que não vale encantamento, feitiçaria, bruxaria contra o povo de Deus. Oh, glória a Deus. Provérbios 26, 2 diz o quê? Opa! Ai, ai, ai. Oh, glória a Deus. O que diz Provérbios 26, 2, igreja? Me ajudem aí, vamos olhar. Até eu já esqueci. glória a Deus. Diz assim a palavra. Provérbios 26, 2 diz que não vale, pastor Paulo, me ajuda aí. Como? Maldição sem causa não se cumpre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse pastor Paulo é uma bênção na minha vida. Aleluia. Igreja, e ela olha para mim e diz, tu não mexe com eles. Quando eu vinha a 80, 90 na faixa, igreja, andando com carro, 80, 90 e um carrinho e outro passando por mim. Paulo, mão esquerda no volante e mão direita na cabeça da figura. Oh, glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, e aqueles carrinhos passando um e passando outro, tu acha que deu tempo para eu parar? Não deu? E eu digo só, está amarrado, Satanás. Arreda, sai daqui. E aquela feiticeira, macumbeira, puf, até então eu não sabia que era. Caiu durinha para frente. As outras duas, Paulo, que vinham atrás, ainda bom que era um Fiat, não tinha porta atrás. Ainda bem que era um Fiat, não tinha porta atrás, porque senão tinham pulado, igreja. Com certeza tinham pulado. Elas olharam para mim e disseram, Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu digo, é mesmo, para ela. Para ela, porque nós, os ungidos de Deus, igreja, aleluia, não tem nenhum perigo. Depois eu conduzi ela, falei do evangelho até chegar na cidade, foi uma bênção, né? Diz, agora procura o Deus vivo, o Deus poderoso, esse grandioso Deus que os profetas Isaías fala, igreja, amém? Então nós temos vivido assim, pela graça, irmãos, e eu tenho dito para o Senhor, Espírito Santo de Deus, me pastoreia, me ajuda, porque senão nós não podemos fazer nada. Esse dia foi na igreja lá, posso contar mais uma, Paulo, dá autorização aí, tem que olhar para ele. Tem que olhar para ele primeiro. Ô, glória, minha autoridade, igreja, é a minha autoridade, amém? Ô, glória a Deus. Sabia eu que uma feiticeira, uma macumbeira, mas também tem que ser muito burra, né, irmão? Cair lá na igreja para destruir o pastor, tem que pensar pouco, né? Tem que pensar pouco, eu nem sabia que tinha isso em Canguçu, e tem bastante, Paulo. Mas vão se converter. Ô, glória a Deus. Foi uma mulher lá, fui saber depois do culto, porque as irmãs da libertação, hoje até a libertação nós já temos lá, igreja. Aleluia. Ô, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é bom, né? Foi ela, irmãos, como eu não sabia, estava pregando, ministrando lá, 3 vezes durante o culto ela me interrompeu. Eu digo, calma, irmã, já vai chegar a tua oportunidade. Aleluia. Já vai chegar a tua oportunidade, não deu outra. Quando ela veio no fim do culto para a ministração, irmãos, quando ela vinha chegando perto do altar, durinha no chão. E aí as irmãzinhas já atenderam, e sabe o que ela disse para os irmãos, para as irmãs? Eu vim para destruir o pastorzinho da igreja. Mas tem que ser muito, pensar pouco, né? Vamos pensar assim, tem que pensar pouco. Destruir pastor da igreja. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o grandioso? Aleluia, igreja! Amém? Então, irmãos, essa noite assim, é até para nós rirmos um pouquinho juntos, é tão bom compartilharmos como igreja, como é bom servir a esse Deus vivo e poderoso que tem nos dado graça para buscar almas e muitas estão se convertendo e Deus espera muito de nós como igreja. Aleluia! Tão maravilhoso poder servir a esse Deus. Eu tenho visto tantos milagres que Deus tem operado. Irmãos, não porque nenhum de nós merece, não. Mas pela sua graça e sua infinita misericórdia. Aleluia. E eu trago esses testemunhos para que a nossa fé, para que a nossa fé aumente cada vez mais, irmãos. E a gente haja. Só tem um jeito de exercer a nossa fé. É? Falando, amém? Tem que falar, igreja. Aí nós vamos longe e vamos ser muitos, muito abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me alegro por estar entre vocês aqui. Agradeço ao pastor Paulo por esses momentos assim preciosos nas nossas vidas. E me alegro por ele ter nos abençoado, estar nos abençoando tanto na cidade de Canguçu, assim como todos vocês. Amém?